Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos compartilhar o capítulo 24 do segundo livro de Reis, é o penúltimo capítulo do livro. Se você estiver com sua Bíblia, acompanhe a leitura e, se não estiver, ouça. É um capítulo simples, vai falar do reinado de Joaquim em Judá, os momentos que antecedem o exílio do Reino do Sul, que foi levado para Babilônia e ficou lá 70 anos. Importante, fala de alguns lugares que você pode consultar em qualquer mapa. Há na internet uma abundância de mapas que mostram essas localidades. Bom, o texto ainda vai falar do rei Joaquim, não Jeoaquim, mas o rei Joaquim sendo levado cativo e o reinado de Zedequias. Então é um texto que está nesse contexto da queda do Reino do Sul, queda de Judá. E dentro do contexto da levada, né, do transporte, do exílio do Reino do Sul para a Babilônia. Muito bem. Antes disso, nós vamos ler uma devocional de abertura. E eu já celebro com vocês porque o rei da glória nos permitiu, está nos permitindo concluir mais um livro. Já passamos da casa dos 40 livros, 41, e temos uma biblioteca de devocionais. Quero dar todo o crédito desse trabalho e dá muito trabalho. A missionária, irmã e missionária Vivian Lopes. Você também pode encontrar no YouTube canções com ela, adoração e reflexões. Muito bem. Então, vamos ler a devocional de abertura e logo em seguida vamos para o capítulo 24. Diz o texto: a quem pertencemos? Em Marcos 12, 17, Jesus dá uma resposta que atravessa os séculos. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O contexto era armadilhado. Fariseus e herodianos tentavam forçá-lo a se posicionar contra Roma ou contra o povo judeu. Eu acrescento a essa informação os saduceus que estavam no templo também. Eles eram os mais responsáveis pelo templo, os fariseus pelas sinagogas e os herodianos ficavam ali, babando através das vestes de Herodes e usufruindo do seu poder. Mesmo assim, desse grupo, Jesus destaca um dos 12 discípulos, ele que trabalha com gente lá da Galiléia, pegou um cobrador de impostos, que era Levi, né, chamado depois de Mateus. Tomé tinha um certo conhecimento bíblico e ele tem um herodiano que era o Judas Iscariotes, ficou com ele todo o período, virou até o tesoureiro. Muito bem, o contexto era armadilhado, fariseus, herodianos e acrescento, saduceus tentavam forçá-lo a se posicionar contra Roma ou contra o povo judeu. Suas palavras, porém, expõem a hipocrisia da pergunta. No original grego, a Septuaginta, o verbo traduzido como dar significa restituir ou devolver como dívida. Preste atenção, restituir ou devolver como dívida. A moeda que trazia a imagem de César simbolizava o reconhecimento da autoridade civil, como ensinou Maimônides. Onde circula a moeda de um rei, ali se reconhece sua autoridade. Estamos falando de um rabino judeu. Mas Jesus vai além da política. Se a moeda leva a imagem de César, nós levamos a imagem de Deus. Que coisa linda! Se a moeda leva a imagem de César, até hoje, cuidado com essa questão econômica, entregue-se ao Senhor, adore ao Senhor também com sua moeda, porque as moedas do nosso tempo presente representam nada mais do que as questões do cotidiano, da vida, da sociedade. Mas nós levamos a imagem de Deus. Como disse Erasmo, deem a Deus o que tem sua imagem e inscrição, a alma. Nosso compromisso mais profundo não é com sistemas ou governos, mas com Deus. A Ele pertencem nossa vida, nosso coração e nossa adoração. Irmãos, eu vou repetir uma coisa que eu disse pela ocasião das eleições, nesses 41 livros ministrados. Cuidado, você é um cidadão dos céus. É claro que todos nós vamos escolher candidatos e candidatas a postos de vereador, deputado, prefeito, governador, presidente, mas nós temos que lembrar que, na verdade, nós somos cidadãos do céu. O que muda nesse aspecto? Que nós não vamos votar? Não. O que muda é que, na verdade, nós não temos que vestir a camisa de ideologias, sejam elas, de um lado ou de outro. Não se deixe enganar pelas moedas de César. Não se deixe enganar, porque pessoas acabam entrando em atitudes, tendo uma atitude incorreta, famílias se rompem, a igreja às vezes é afetada por essa vinculação da igreja com o candidato A ou B. A sociedade muitas vezes se vê polarizada de um lado ou de outro, então, muito cuidado, muita atenção. Lembre que nós somos a imagem do Deus vivo. Esse é um texto de A.C. Barro e nos foi mandada pelo pastor Paulo Bueno de Camargo. Isso posto, vamos ler a partir do versículo 24. E no final do primeiro versículo eu já vou lhe dar uma explicação histórico-geográfica, geopolítica. Durante o governo de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a nação e Jeoaquim foi obrigado a tornar-se seu vassalo por 3 anos. Ao final desse tempo, Jeoaquim arrependeu-se de sua decisão e rebelou-se contra Nabucodonosor. Uma pena para ele, porque tomou a decisão errada. Entendendo mais, queridos, os egípcios estabeleceram em Carquemes por apenas 4 anos. No ano 605 antes de Jesus Cristo, Nabucodonosor, cujo nome é a transliteração grego-aramaica do babilônico Nabu Kudruri Usur, significa: ó Nabu, protege meu filho. Namu era um dos deuses caldeus. Era um deus caldeu, melhor dizendo. Era filho de Nabopolassar e o rei mais poderoso do Império Neobabilônico, entre 612 a 539 a.C. Só para você saber, falando de política, geopolítica, esse é o período onde a Grécia Antiga já está desenvolvendo forte teologia, forte reflexão, forte preparação de discípulos, a teologia dos gregos, né? E isso vai desembocar em Alexandre o Grande, e a Grécia vai tomar o poder em muitas partes daquela região. Bom, o reinado durou de 605 a 562. Você pode conferir em Daniel de 1 a 4. Em 605, Nabucodonosor, antes de Cristo, Nabucodonosor, príncipe herdeiro, derrotou o faraó Neco, ou Neco, e os egípcios na batalha de Carquemes. E uma vez mais em Ramat, versículos 23 a 29, Jeremias 46, 2. Essas vitórias militares representavam grandes mudanças na estrutura geopolítica do poder mundial da época a leste do Mediterrâneo. Tem mapas em abundância, é só olhar. Você procurar ali Grécia Antiga nesse período, Israel, região mesopotâmica, você vai encontrar. E Nabucodonosor, como comandante do exército babilônico, passou a conquistar todas as cidades da região dos Hatti, incluindo, segundo registros arqueológicos, caldeus, a cidade de Judá. Daniel estava entre os reféns de Judá, sequestrados nessa ocasião, Daniel capítulo 1, versículo 1. No início do mês de setembro de 605 a.C., Nabucodonosor assumiu o trono da Babilônia na ocasião da morte de seu pai. No ano seguinte, voltou ao oeste e recolheu tributos de todos os reis da região dos Hatti, incluindo o rei Jeoaquim. Em 601 antes de Cristo, Nabucodonosor marchou outra vez para o oeste contra o Egito, mas foi expulso pela forte resistência do exército egípcio. Esse fato pode ter motivado Jeoaquim a rebelar-se ainda que o profeta Jeremias o tivesse aconselhado diferente. Confira Jeremias 27, versículos 9 a 11. Bom, aqui você tem uma noção clara do contexto. E agora, com essa noção do contexto, nós podemos ler o capítulo e entender muito, muito sobre essas coisas, mas é claro que você é sempre convidado a estudar mais esses temas. Versículo 2. Então o Senhor mandou tropas dos babilônios, dos sírios, dos moabitas e dos amonitas contra Joaquim. E as enviou contra Judá, com o objetivo de o aniquilarem, de acordo com tudo que a palavra do Senhor já havia antecipado por intermédio de seus servos, os profetas. Em realidade, foi por ordem expressa do Senhor que todos esses fatos ocorreram contra Judá. Tomando um chazinho aqui. Irmãos, essa ordem veio do Senhor, era juízo contra o reino do sul, para expulsá-lo de sua presença por causa de todas as maldades e pecados cometidos por Manassés, bem como devido ao sangue inocente que ele derramou em abundância, porquanto inundou Jerusalém de sangue sem culpa, e por isso o Senhor decidiu não perdoá-lo. Os demais atos do rei e acontecimentos do governo de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Jeoaquim adormeceu com seus antepassados, seu filho Joaquim foi seu sucessor. O rei do Egito jamais se atreveu a enviar seus exércitos para além de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território que outrora havia pertencido ao Egito, desde o rio Eufrates até a fronteira norte do Egito. Aí bastante história e bastante geografia, né? O rei Joaquim é levado cativo. Vamos ver? Joaquim tinha 18 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 3 meses somente em Jerusalém. Só 3 meses. A mãe dele se chamava Nehushta Bat Elnatã, ou como nós dizemos em português, Neusta, filha de Eunatã, da cidade de Jerusalém. Fez ele o que era intolerável pelo Senhor, praticando tudo quanto de mal praticou seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam até Jerusalém e a sitiaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então, Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres, seus servos se entregaram, todos se renderam a ele. Assim, no oitavo ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor tomou Joaquim e seu povo e os levou como prisioneiros. Conforme o Senhor havia previsto, o invasor retirou todos os tesouros da casa de Yahvé e do palácio real, destruindo todos os utensílios sagrados de ouro que Salomão, rei de Israel, mandara moldar para uso no templo do Senhor. Uma paradinha. Irmãos, olha só que tristeza. Com essa invasão, eles pegaram tudo aquilo que Salomão tinha mandado fazer e destruíram. Isso era o juízo do próprio Senhor, que já não estava habitando ali no templo por causa do pecado do Reino do Sul. Conduziu para o exílio toda Jerusalém, todos os anciãos, líderes e homens de combate, todos os artistas, artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas. Só restaram os mais pobres e doentes. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia as esposas do rei, sua mãe, seus oficiais, conselheiros e todas as autoridades do país. O rei da Babilônia também levou cativo para a Babilônia toda a força militar de Judá, composta de 7.000 homens preparados para a guerra, homens fortes e treinados, além de 1.000 artífices e artesãos. Obrigou Matanias, tio de Joaquim, a reinar em seu lugar e mudou seu nome de Tsi Quihado Quiharu para Zedequias. O texto ainda fala no seu final, e aqui concluímos, sobre o breve reinado, não é? O reinado de Zedequias. Há um paralelo no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, nos versículos 10 a 12, e em Jeremias, que vai ser muito importante para você entender esses momentos que antecederam o exílio do Reino do Sul para a Babilônia, e mesmo durante o exílio, Jeremias continua sendo uma voz profética. Assim sendo, tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar e governou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Ele praticou o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Entretanto, foi devido ao juízo severo e à ira do Senhor que tudo isso aconteceu ao povo de Jerusalém e de Judá. Finalmente, foram todos expulsos da sua presença, até que, depois de certo tempo, o rei Zedequias promoveu uma revolução contra o rei da Babilônia. Louvado seja o nome do nosso Senhor por esse penúltimo capítulo desse segundo livro de Reis. Meus irmãos, minhas irmãs, há muita informação histórica aqui. Mas há alguma coisa além da história? Sim, claro. O que há além da história, da geografia? Há a confirmação. Esse capítulo é o capítulo que retrata exatamente o momento ou os momentos em que a Babilônia, com Nabucodonosor, chega até Jerusalém e leva para o exílio o reino do sul, Judá, Benjamim, meia tribo de Manassés. E nesta tomada de Nabucodonosor, os judeus perderam a sua casa e ficaram 70 anos como cativos na Babilônia. Só quando assume o ministério o governo Medo-Persa é que vai haver autorização para Esdras, Zorobabel, Neemias. Está presente nesse contexto também Esther. Só quando passam 70 anos do juízo de Deus, 70 é um número simbólico também, é um tempo completo, ou seja, o juízo de Deus levou 70 anos, ficaram só os pobres, os miseráveis, não havia mais nada, tudo foi destruído, despedaçado, roubado do templo e da cidade de Jerusalém, bem como as pessoas. Quem foi levado? A nobreza, podemos chamar do que seria hoje, não dá para aplicar o mesmo termo, por causa de um anacronismo, mas só para você entender, do que seria hoje a classe média, tá bem? Mas não categorize da mesma maneira, porque são contextos totalmente diferentes. Ficando os pobres. Ficando os pobres. E não tinham nada. A terra ficou realmente abandonada, desterrada. Foram 70 anos de juízo severo do Senhor. O que nós aprendemos com isso? Que nós temos que andar segundo a vontade do Senhor. Porque o juízo final está às portas. E no dia do juízo, ou nós seremos incluídos naqueles que vão habitar Jerusalém, a nova Jerusalém, que, como eu disse, desce junto com o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, Jesus, ou nós seremos exilados. No caso do exílio, não será Nabucodonosor. O próprio Senhor promoverá esse exílio, porque quem crer será salvo e vai habitar Jerusalém Celeste. E quem não crê já está condenado ao exílio. E esse exílio contém dois pontos fundamentais, se você olhar os livros proféticos. O exílio contém o castigo que aqueles que não creem em Jesus e não o aceitam como único Salvador e Senhor, eles serão condenados e eles vão sofrer o preço dessa condenação. E depois desse exílio, desse sofrimento terrível de 1.000 anos, eles se dobrarão, dobrarão os joelhos e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. E posteriormente receberão o restante da sentença, ou seja, a morte eterna. Então, irmão, eu pergunto para você: você quer viver eternamente ou você quer morrer condenado a 1.000 anos de sofrimento junto com outros que não creram, flagelo sobre flagelo, vivendo junto com demônios que também estarão condenados, morrendo, na verdade, junto com eles, e depois vão fazer a confissão para a própria condenação e morrerão eternamente. O nome deles será excluído do livro da vida. Então, eu convido a todos os irmãos e irmãs que, ao ouvirem esse capítulo, quebrantem o seu coração. E convido aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, dizendo: haverá um juízo final e é breve. Jesus está voltando. É a volta de Jesus. E nessa volta de Jesus, você poderá ser salvo e habitar com ele eternamente ou ser condenado. E eu desejo que você hoje não faça isso, não se aparte do Senhor, saia do estado de condenação em que você está, aceite a Jesus como Salvador do seu pecado, como Senhor da sua vida e habite com ele eternamente. Repito, quem crer até o final será salvo, mas quem não crer já está condenado. Fica a minha oração que todos que estão ouvindo aceitem o Senhor Jesus, creiam e serão salvos. Creiam até o final, não só na hora boa, na hora da luta, da provação, da enfermidade, de tudo que há de mal, das moedas de César, como nós vimos. Creiam no Senhor Jesus e serão salvos. E se você não crer, querido, eu vou ser bem claro, você será condenado ao castigo e depois à morte eterna. A minha oração é que essa palavra promova a conversão de pessoas. E daqueles convertidos, promova a santificação em direção ao momento da glorificação, onde nós habitaremos em plena glória com o Senhor eternamente. Amém. Que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação, a unção, o convencimento do pecado, o arrependimento, o fruto do arrependimento, gerado pelo Espírito Santo de Deus, seja conosco. Permaneça com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Inclua muitos que não são salvos ainda no rol daqueles que serão salvos, e isso aconteça com todo o povo de Deus, todo o povo de Deus, e os que serão povo de Deus, e isso os marcará eternamente. A graça, o amor, o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre vós permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.